Thank you.

ficar. Enquanto a noite se retira e vai deixando o sol nascer na eterna sagração da vida, neste sonho docemente sinto a terra num tremor de prazer e as lembranças como ondas vão e vêm, sempre sem querer, na eterna sagração da vida. E ficavas adormecida, carícia amena, pousando uma estátua antiga, viajando serena. Num sonho sem fim, escultura do mar, coração solto, vou para ti e atravesso o ar, tua alma néctar, é o manjar que me sacia, yeah, yeah, yeah, yeah, noites de Lisboa. são boas demais. Dei-te um pedaço de lua, um verso e nada mais. Pintei-te num quadro, contei-te um sonho de ternura. Dei-te um pedaço de vida, um beijo e nada mais. Contigo voando atravessei o céu, que aventura. Abre-me essa porta na espiral do tempo. Vem amigo, vem dançar, vem comigo que a noite é tua. A dança da lua, a dança da lua. Deite a rosa dos ventos, um barco e nada mais. Larguei-te ao relento entre as estrelas de sangue e amor. Deite um pedaço de vida, um beijo e nada mais. Contigo voando atravessei o céu, que aventura. Abre-me essa porta na espiral do tempo. Vem amigo, vem dançar, vem comigo que a noite é tua. A dança da lua, a dança da lua, a dança da lua, a dança da lua. Thank you. é um círculo mágico traçado no espaço infinito. Vejo o céu rasgado num sonho, tocar-te na pele como um grito. Chorar.